Seu nome é Jesus. Este alguém viveu cá neste mundo, sofreu cá neste mundo por causa de mim. Para que ele habite em mim, às vezes penso no que fiz para o ajudar. Se ele tanto fez por mim, vou lhe dar meu coração, meu coração, meu coração. 2000 anos são passados desde que ele veio aqui, enviado por Deus, seu Pai, para livrar o mundo do pecado. Mas o povo deste mundo não quis aceitar, foi maltratado, foi crucificado. Se fosse o criminoso, muitos sabem que ele é o Filho de Deus, enviado neste mundo. veio consertar o que estava perdido. O segundo Adão.